122, Campo autonomia 0335, Campana Campina. Boa 963, segue a aeronave da Oceanara até o ponto de espera. Ajuste 10188, torre 1118, decimal 95, ajuste 1098 novamente, bom voo. 1098, a livre instante fica no Oceanara, ponto de espera da TES, torre 1189, obrigado, bom dia. Oceanair 6225, chame Recife, frequência 12685. Clear to land up in takeoff, radio 0, wind 100 degrees with 5 knots. Clear to line up and takeoff, which is 6211. Identificação do serviço de chegada BOMF para o nível 050, ajuste no 018. Salvador, como 095, solicito para o Sul-Sul-Sul. 57, aguarde, como 1093. Claro. Imagina. Bom, 093, utilizado o pushback, portão 7, seu táxi. Está na taxa, 093. 57 vai chegar a mar. Autorizado via, quando o nível de descida até o nível 050, ajuste 1098. Autorizado via na chegada da mar até o 050, ajuste 1098, na próxima vez. Mission 6211, fly direct to Buddha. Mission 6211. Go ahead, 6211. Fly Buddha. Okay, fly Buddha now, Mission 6211. Taxi 173 a bordo, 3 e 10, palma. O 1865, táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, o ajuste 1-0-1-8, número 3, o ponto de espera seguindo a aeronave da companhia, puxando 7, a aeronave da Tampa puxando 4. Assente, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera 295-03, 1865, a bordo. 360. Alô, atendido a 360, via saída, alô, 963. 2229, confirma seu plano de giro. Tá com 10 graus à esquerda, senhor. Tem o celular saído aqui, vem na proeditora. Gente, tá autorizado em LS ou tá estabilizado? Tá estabilizado em LS, 2229. Para o táxi 144, 3 horas com 20. Pulo passo 4, 3 horas com 20, confirma? Afirmo. 357, táxi aprovado à direita, ponto de espera pressão 0, ajuste no 018. Ponto de espera quando ponto 2895, senhor, bom voo. É, 1098, ponto de espera próximo de 18, 357. 2895. Parênteses 229, complete a final e chame torre 1895. 1895, 3229. Escuteado, bom 096, táxi aprovado via faixa principal em Índia até o ponto de espera da pistola 0, Senegal no 098, no ponto de espera quando pronto, chame torre 518-95, 1093, bom voo. Tudo isso, Azul, bom dia, Azul 277, sem estrada Gol. Azul 277, com a senha de identificação. Identificou 275. Azul 275, contato radar 571 do Sudoeste de Salvador. Voo na praia de Mário para interceptar a chegada na área, ajuste no 018. E fala no lugar de destino. Para a Mari, não é a Mari. Autorizado de cheia da Mari, veio para o nível 060. 060 de Almária, do 275. 275, entrega razão. Entrega velocidade máxima na descida de 230. Máxima na descida 230, 275. Alexandre 6211, call receive center, frequency 125 decimal 1 e chamei com 133 decimal 95. 125 1649, autorizado, descida para 2000 pés, ajuste no 018. 2000 no 018, pode passar pela base 40? Afirmativo, 1649. Okay, obrigado. No 963, chame o centro Recife na frequência 1251, secundária 13395. 251, tá no 3395, alô, 963. No 7 após a terra na curtíssima linha, mantenha no 0. Ali mantenha no 35 no 7. 1649, Duna da presença, está autorizado em LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Duna, livre LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Vou no 649. Azul 4958 é o número 3 na aproximação, complete redução de velocidade para 2009. Reduzir 200, número 3, tá fácil, por aqui. 1, fazer 2009. O 958, votação para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. É você presente para o limite da LOC 4958. 3229, liberou. Já autorizado. Interno. 6, 7, 8, Salvador, bom dia, bom sucesso, bom dia, bom sucesso. Bom dia, Gol no 093, ali mantém em questão no zero. Ali mantém no zero, certo. 4000, 4000, suposto. Azul 2775, reduz a velocidade para 3201. Reduzindo 2209, azul 2775. Gente, o Gol 649 reporte estabilizado. Reporte estabilizado, o Gol 649. Salve Salvador, Alfa, SES, solicitando ingresso no pátio principal, que é a posição 01. Alfa, X-Ray, Echo, autorizado, ingresso pátio 1 até o portão 01. Sim, autorizado para o portão 01. Alfa, X-Ray, Echo, com gentileza, se considere manter a posição. Gente, eu passarei do 2229, prossiga terremoto 13, via Pátio 1. Gente, prosseguindo Juliette para a remota 13, passarei do 229. Obrigado, Zô. Sai da árvore, para o nível 360. Via árvore, para 360. Quatro nove cinco oito, um nove mil, Oeste de Salvador, resta uma navegação na praia de Duna, desça para 3010, ajuste no 018, está autorizado o LS X-Ray, que está no 0, repete estabilizado. Duna, desça para 3000, autorizado o LS, está estabilizado, 4958. Decolagem no 0, Salvador, bom dia, 1865 da Globo, Monte Serra, da 1010. Boa noite, né? Assim, muito bom dia, mandei o produto para a guarda. Informo o seu condicionamento de 3 aeronaves para pôr. Sim. 2775, deixa via para 4000 pés, ajuste no 08. Via até 4000, ajuste no 08, azul 2775. Azul 4958, complete, descida para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 4958. Estabilizado ILS, posição na 0, Gol no 649. Gol no 649, complete, ao final, chame todo, Salvador, 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco, Gol no 649. Salvador, bom dia. Gol 1649, LS, pistão na 0. Gol no 093, decolou 50, controle 120, do sinal 8. 208, bom dia. Gol 1649, muito bom dia, tem pouso autorizado, pistão na 0, dentro uma centena, 79. Vive pouso, pistão na 0, gol 1649. Salvador, paramos a 360. E a arma 360, tá bom. Gente, 5973, proteja o correto, sem puxar essa não. Sim, pode. Clone, o azul 2775, apesar de ficar de ou esquerda, xerife. Confirma a proa, quantas milhas, azul 2775? Proa 025 por 020 por 10 milhas. Livre desvios após desvios no Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 08. Ok, livre desvios após Duna, 2000 pés no 08, azul 277. 135, 17, Rui, Elefa. Elefa, 357. Olá, imediato. Eu tô ciente, mas o tráfego decolou à frente e cumpre o mesmo perfil de saída, a mesma rota e o mesmo destino. A gente tem que manter uma separação. Por conta do sequenciamento, eu vou pedir que o senhor aguarde, por gentileza. Sim, frequência livre, bom dia. Então, Salvador, bom dia, viu? 595. Estamos um pouco adiantados, mas... Rio 5975, abaixo 27 para a cópia. Rio 5975, cópia. Rio 5975, autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano. Nível 350 autorizado, saída Momo, transição Froti, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Aceno 5464 e controle 1208. Continua a aproximação, agora na transação de todos. A nossa coisa. Rio 5975, aconteceu o correto, autorizado por te acionar, chame táxi. Autorizado por te acionar. Autorizado, LS, a sua pista no zero, reporte estabilizado. Cortar essa bizarro, ILS, com o zero, azul, 2775. 39 no solo 53, livre à direita, 1219. Direita, 1219, obrigado, irmão, bom nome, 649. Golo 649, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette até a posição 0641. Alfa e Juliette, posição 0641. A posição está no 0458. Então, Mike X-Ray Lima, prossiga. Era certa, 128298. 60128, para aqui, 3507. E aguarde para iniciar o reboque, Mike X-Ray Lima. Ok, vamos lá. Gente, após a passagem da TR na curtíssima ali, mantém. Prepara para imediato, assim que autorizado. Mas se você parar autorizado ali, mantém após o ATS. 895. José Catorre, 198, Sol 95, azul 2775, cuidado. Torre Salvador, bom dia, azul 2775, LS X-Ray. 2775, muito bom dia. Continua a aproximação agora na autorização de pouso. Informa o Boeing 737 da Boa, alinhando para decolagem. Gente, aguardando a autorização 2775. Posição 1041. Posição. Salve 58 mais 1, sala 57, livre à direita, sala 1211. Bacon 219, boa. Boa 1093, chame Recife, na frequência 1251, alterna 1395. 251-3395, 095. Rio 5975, está autorizado o táxi via parte 1 em Índia, no ponto de espera da 10, Santo Torre, 11895, QNH 10, 18. Autorizado parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre, Salvador, 3895, bom dia. Salvador, bom dia, o azul 4958. 4958, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4958. Rio 5973, aguarde corrida, autorizado negativo, mantém a posição, aguarde para iniciar o pushback. Polo 1865, decolou agora 58, controle 1208. 208, com 8, 2775, pouso autorizado, pistona 0, vento uma centena, 79. Autorizado pouso na 10, azul 2775. Salvador, gol 865, decolou na Arbor. 1865, contato com a área de colagem, subavia saída Arbor para o nível 360. Via Arbor para o 360, gol 865. Autorizado. 3 autorizado, puxe a acionar, chame para o táxi. Bom dia, Rio 5975, autorizado alinhar e manter pista na zero. Rio 2775, no solo 01, no livro direito, 1211. Direito na 211, 2775. Decolagem autorizada, pistona 0, vento 110 graus, 089. E o no pushback. Alfa, Kilo, Pátio 3, Central, Central, Pátio da Rio, qual foi a posição? Posição 3, Romeu. Hotway Lima, ciente do término do reboque. Mande. Tipo 973, autorizado táxi via Patio Ninja no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1018. Seu 8, bom dia, bom trabalho. Tipo 0 com mais 20 milhas. 15975, contato na área de colagem, se para o nível 350, confirma pronto quantas milhas eu desvio? 5 para 285, 20 milhas. 7. 1-8-6-5 para 2-8-5, 20 milhas. Bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato na área de colagem, você vai para nível 350 via MOMO. 865, tem condições de voar Elefa? Afirmo? Sim, tinha autorizado Elefa. Elefa com 865. 865, chame Recife 1251, alterna no 3395. Recife 1251-3395, pode. Dia Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero, vento uma centena, 89. Rio 5975, está autorizado o COG, busa presente. Autorizado o COG, o 5975. 73 decolou 07, controle 190, decimal 8. 208, obrigado. Controle Rio 5973, nós fizemos o interponto. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via saída da Pucca para o nível 330. A Pucca 330, ascensão Rio 5973. Cinco, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545, Rio 5975. 5973, chame Recife na frequência 1285, alterna 12545. 12545, obrigado. Passaredo 2223, está autorizado Vitória da Conquista conforme a rota do plano, nível 180. Saída Árvore, transição Elefo, pista 10. Primeira curva à direita, acione 5501 no controle 1208. 2223, autorizado 180 para a Vitória da Conquista. Vitória da 10 para a primeira curva à direita na Raider Elefo. Transponder 5501 e o controle 120, decimal 8, passarelo 2223. Passarelo 2223, cortejo correto, sem boost de acionamento. Com a outra 5 de acionamento 2223. Vitor, hotel Fox, aguarde cópia. Hotel Fox, cópia. Autorizado Serra Bravo, Golf Vitor, conforme a rota do plano, nível 100. Saída Arbor, transição Elefa, a primeira curva à direita, pista 17, acione 5176, controle 1208. Vitor, hotel Fox, cortejo correto, confirme o pato. Sentido, eu vi. Para o acionamento, Itax, chame torre 118, decimal 95. Salvador, é o Mike Yankee Fox. Mike, prossiga. Solicita autorização de reboque da remota 1-2 para o gate 08, aqui no pátio 1. Eu poderia repetir, é Mike Vitor Fox e qual o translado? É Mike Yankee Fox, aqui da remota 1-2 para o gate 08, no pátio 1. Gente, o Mike Yank Fox está autorizado o reboque, reboque seu termo. Autorizado o reboque, repassar o termo, Mike Yank Fox. Delta Romeo Charlie, aguarde o instante para cópia. Delta Romeo Charlie, confirme qual o bate e qual a pista que decola. Gente, Delta Romeo Charlie, agora a gente vai decolar. Delta Romeo Charlie, cópia. Aguarde só um momento. Delta Romeo Charlie, cópia. Autorizado Sierra, November, Juliette, Delta, conforme a rota do plano, nível 080. Autorizado. Saída Momo, DCT, a primeira curva à esquerda, pista 17. Acione 5475, controle 1208. Delta Romeo Charlie, cotejou correto, chame para o acionamento e táxi 118.95, confirme o PB. Paulo Salvador, bom dia, Bono 759, informação hotel, para sua autorização, barulho, estamos no número 9. 1759, está autorizado o Guarulhos, conforme a rota do plano. Nível 360 autorizado. Saída da EL, Leda Motiva. A primeira curva à direita, na 5504, pista 10. O controle 1208. Autorizou então, Guarulhos 360, conforme a rota do plano de voo. Decolando da 1-0, da Euleta Mótica, será seguida com 5-5-0-4. 1-2-0-8 é o controle, cotejou 7-5-9, após a decolagem, curva para a nossa direita. Gol 1-7-5-9, cotejou corretinho. Amanhã, obrigado. São Salvador, Mike, Fox, concluiu o reboque aqui no 20-0-8. Obrigado, um bom trabalho. Bom dia, Mike, Fox. Tráfego Salvador, azul 2783, centro do hotel, solicita autorização do plano. 2783, aguarde o instante para a copa. Outras 2-3, está na posição 1-2 para todo o funcionamento. Passaredo 2-2-3, autorizado por chefe Ana, chame táxi. Eu estou falando sobre o TAC 2-2-3. 2783, cópia. Pronto, cópia 2783. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, conforme a rota do plano. Nível 160, autorizado. Saída Argo, transição Elefa, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5511, controle 1208. Autorizado 160 para a Vitória da Conquista, decola da pista 90, primeira curva à direita, perfil Argo, transição Elefa, rota do plano 5514 no transponder, 120, decima 8, controle 2783. 5511 no transporte. 5511. Azul 2783, cotejou a correção e puxei acionamento. Agora. Gol 1759, disparo, puxei back acionamento, portão 09. Gol 1759, aguarde para o puxei acionamento. Afirmativo. Está autorizado o Recife, conforme a rota do plano. Saída Pulga Transição Aracaju, nível aprovado 350. Pista 10, a primeira curva à esquerda, a 15513, controle 1208. Para o táxi, batalhão 2223, 52 a bordo, 6h30, alternativa da Passaredo 2223, está autorizado o táxi via Patione Índia no ponto de espera da 10, chame torre 11895, QNH 1019. 1019, autorizado via Patione Índia no ponto de espera 1895, Passaredo 2223. Confirme na última aeronave que chamou o solo. Por gentileza, cheque o rádio, não foi possível compreender a mensagem. Tango Golf, Kilo Oscar, agora 5%. O horário do plano, Golf, Kilo Oscar, ainda não passou no sistema? Gente, aguarde um instante para a cópia, assim que chegar o plano do sistema, será passada a cópia. Agora está autorizado o gol no 759, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. 759. Bom dia, Bono 649, tem informação hotel. O 1049 aguarde um instante para a cópia. Aguarde, o 1049. Bom dia, passarela do 2223, aponta de parada 0, pronto. Bom dia, passarela do 2223, solitário alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus, 079. Alinha e decola 2223. 360, conforme a rota do plano, saída da EU, lida seguro, a primeira curva à direita, acione... 5514, pista 10, controle 1208. Este autorizado Porto Seguro, nível 360, conforme rota do plano de voo, adequada pista 10, da El Leda Seguro, curva à direita, transponder 5514, controle a rota 208. O 1649 cotejou correto, sendo para o posto de estacionamento. Sim, é verdade. Federal 9970, cheque o rádio. Fala com a